na Rua Hermano Brandão, na casa do DJ Ronaldo. Participe e faça uma criança feliz neste Natal. Realização Projeto Amarelinho, valorizando a criança, o futuro do nosso Brasil. Apoio Cultural, Rádio Difusora, Rádio Comércio, Portal do Amarelinho e nossa TV. Central do Contribuinte de Floriano informa. A partir do dia 18 de dezembro, o atendimento para serviços essenciais será no plantão, pelo WhatsApp 89994174486 e e-mail tributos@floriano.pi.gov.br. Atendimentos presenciais serão restritos e agendados por esses mesmos contatos. Prefeitura de Floriano, Secretaria de Finanças. Venha para o Super Natal do São Jorge Supermercados. Farinha de trigo rosa branca sem fermento de 1 kg, só R$4,49. Creme de leite mococa 200ml, só R$1,99. Maionese Hellmann's regular 250 gramas, só R$2,99. Panetones AL 500 gramas, R$17,35. Bacon perdigão 1 kg, R$29,50. Filé de peito de frango congelado à bandeja sadia de 1 kg, R$22,19. Carne de carneiro 1 kg, R$32,40. Cerveja Império Pils a lata 350ml, R$2,68. Vinho Galeoto Tinto Suave 750ml, R$16,45. Vinho Tinto Suave Campo Largo 750ml, R$14,99. Se beber, não dirija. Vem aproveitar. Dia 4 de janeiro é o nosso show de prêmios. Participe. São Jorge Supermercados, cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Atenção, clientes Virtex. Quer ganhar uma TV, um notebook ou celular? Conheça o Virtex App. Baixe agora mesmo nosso aplicativo, efetue o pagamento da sua mensalidade e concorra a prêmios. Confira as regras em nosso site. E você que ainda não é cliente Virtex, não perca tempo. Venha para a melhor internet do Piauí. Virtex App. Praticidade na palma da sua mão. Estamos de volta com o Show da Manhã. Difusora FM 91,5. Girando com a notícia. Girando com a notícia. Notícias para você no programa. Após recorde de casos em 2024, dengue volta a preocupar. Olha só, gente. Com recorde de casos no Brasil e no Distrito Federal em 2024, a dengue volta a preocupar autoridades sanitárias por conta do ressurgimento do sorotipo 3 e da sonalidade aí, né, da doença, que tem seu auge entre os meses de outubro e maio, sendo que em janeiro, historicamente, há um salto no número de casos. E atenção, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, desde 2023, o sorotipo 3 da dengue, responsável pela epidemia da primeira década dos anos 2000, voltou a ser notificado. Por não estar em circulação há tanto tempo, o número de pessoas suscetíveis a esse sorotipo é elevado, informou a Fundação por meio de nota, resultando que, atenção, até agora ainda prevalecem no país os sorotipos 1 e 2, responsáveis pela epidemia de 2024. Tá certo? Então já vamos passando aí para você ter muito cuidado aqui, tá bom? Muito cuidado aí para a reinfectação, né? Da doença da dengue aí. Vamos fazer a coisa direitinha para que a gente possa eliminar esse mosquito aí que não traz nada bom pra gente não, hein? Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo. Difusora FM 91.5. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Ligado. Difusora. Difusora. Oi! Olá, bom dia. Peço uma vaquejada, banda sem pareia. Mário, seus defeitos é minha virtude. Ofereço para toda a minha família, para a Romana da Conceição e família Novo Coqueiro, Gleide Aveline, família Novo Coqueiro, Zinete, família Novo Coqueiro, Maria Zilda, Miltianismo no Riacho dos Boi, Elizabeth, família em Porções, Socorro no Cocota e família no Buqueirão, Laurene, família no Bom Sucesso, para todos que gostaram da vaquejada e para você. Assina Poliana no Xingui. Ok, Poliana, muito bem. Alô, Evandro. E aí, meu amigo Jota Lima. Rapaz, meu amigo, continua ainda sem energia aqui. 4 dias hoje, povoado Mata Pasto, sem energia elétrica. Certo. O que a gente pode fazer com essa turma? Olá, pessoal, tá aí o Evandro lá do Mata Pasto reclamando. O Chaga também ligando de lá, deve ser isso, essa problemática aí da energia lá no Mata Pasto, localidade Mata Pasto. Alô, alô, Equatorial, que é isso? Bom dia, já falei no bom dia, quero ouvir a música de Marília Mendonça, nada mudou, para dedicar para minha filha Adelina Aurora, para minha comadre Lúcia, minha filha Estefa, para minha Zé, João, minha filha Pontal, para você, Maria Cecília nas Carraíba, para Vanessa, Ramon, Gustavo na Santa Maria. Tá bom, e toda a alegria aí da família ligada aí com a Dona Maria José Almeida, lá do São Vicente. Obrigada aí, Luzani, né, tá ligada com a gente. Alô, Luzani, nosso amigo, né, Josivaldo, né, forte abraço e vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Rosa. Tudo bem, Rosa? Tudo. Você tá falando da onde com a gente? Bairro Porto Ferrado. Que música você quer ouvir? Quanto é que tem no roteiro aí mesmo? Tá legal, vou oferecer? Eu amo pra minha mãe, da Maria Nália. Aham. E pro meu filho Gabriel, Jonas, pra minha irmã Rosana. Certo. E aqui, Ana Ribeirão. Aham. E pra você que tá ouvindo. Obrigado aí pela participação, tá bom? Beleza, tchau, vamos lá. Muito alto aqui, olha, tá saindo aqui, deixa ver. Vamos lá, você tá na alegria do programa Show da Manhã, aquele abraço com a sintonia garantida aqui, coisa muito alta aqui, ainda estourando. Vamos lá, galera boa, vamos abrir a sequência aí bem bacana, às 10h16. Daqui a pouquinho tem ela, Aldejane Rodrigues. A cela rasgada aí. Vamos que vamos. 91,5. A Rádio da Alegria. Difusora FM. Vamos aqui. Vamos curtir do cela rasgada aí, meu patrão. É nóis. Só meu xixi. Uma saudade.